Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou o Fábio Rodrigues, estou aqui com os meus amigos Jonathan, Eduardo, Rafael. Finalmente, de novo com a staff completa. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é polêmico no mundo Linux, que é o System D. Teremos aqui algumas discussões ferrenhas, prevejo eu, mas vamos ver o que a gente pode agregar ao tema. Usar essa palavra agregar é... Agrega valor ao camarote. Essa palavra está banida do português. Graças a um filho da puta. Agrega tudo, agrega o seu carro, agrega o seu camarote, agrega a sua bebida, agrega a tudo. Shut up! Não tem outro nome. Nós deveríamos ter o convidado aqui conosco, nosso amigo Thiago Coutinho. E eu pedi para ele instalar o Skype no Arch Linux dele, e ele me disse que não vai instalar porque o Skype precisa do Pulse Audio, e o Pulse Audio é feito pelo mesmo cara que fez o System D. Não. Então vocês já imaginem a opinião dele sobre o System D. Não. Acho que isso já diz tudo, essa viadice já diz tudo, né? Não, mas o Pulse tem um propósito para resolver um problema. O System D é só para transformar a informática numa mais gambiarra do que já é. Criar um problema. Fazer com e a gente cobra para resolver, tudo bem? Tá ótimo. Bom, acho que antes da gente gravar, nós devemos alguns agradecimentos. Primeiro, a BR Linux, que está ajudando a gente a divulgar cada episódio. Isso está sendo muito bom para Piratas. E a gente está tendo bastante view, bastante download do podcast. E devemos em grande parte aí desse sucesso a BR Linux. Eu também quero agradecer ao Magnum do Hackencast, que nos deu valiosas dicas ali, que eles estão usando também no programa deles, que é muito bom, de hospedar os nossos arquivos no archive.org. A gente estava meio que perdido por onde hospedar isso, a gente estava quase estourando banda do Podomatic já, então foi uma mão na roda. E, inclusive, eles falaram da gente no último episódio do Hackencast. Então, também... Episódio número 4, para episódio número 4, na verdade. Lá pelo 15 minutos e meio. É. E eu recomendo. Eu tô acompanhando eles desde o primeiro episódio. Muito bom podcast. Novo, assim como a gente. Mas muito bom. Qualidade de áudio muito boa. Muito bem feito. Pauta muito bem feito. Show de bola. E estamos esperando o comentário do Daniel para indicar um podcast para ele. É verdade. Quem quiser entender a piada, ouça lá o Hackencast. E teve mais uma personalidade Linux que nos elogiou, que foi o Jonathan do Dio Linux, que me mandou um tweet hoje elogiando piratas, disse que está acompanhando também. Achei bem legal. Bom, vamos ao nosso tema, né? Vamos falar um pouquinho sobre System D. Bom, acho que não tem como a gente falar de System D sem a gente explicar o que é um daemon no Linux. Eu acho que o Dudu pode levantar essa bola ali. Então, os computadores, né? Além das aplicações, né, que quem tiver na frente do computador, né, usa, tá? Tem mais alguns serviços ou processos que ficam rodando de segundo plano. No Linux, sistema Unix em geral, eles recebem o nome de daemon, que agora eu não me lembro de que língua que veio, né, esse nome, mas ele tem a ver com entidade, né, então como se fosse alguma coisa controlando o computador, né, então fica um processo ali em background rodando, que não é o próprio usuário, a pessoa que está sentada na frente do computador que está interagindo com esse processo. Aí a ideia do daemon normalmente é para disponibilizar algum serviço, né? Hoje, o mais comum, né, que o pessoal acessa de serviço e tal, é serviço de rede. Aí tu vai achar HTTP, DNS, e-mail, né? Todos esses processos aí estão rodando como daemons nos servidores. O maldito Network Manager. Ele é um daemon. Mas esse é um demônio mesmo. É um demônio, um daemonium. Então, como o Unix tal, veio bastante coisa, né, do BSD e tal, aí surgiu, né, o nome Daemon, não sei o que, aí o pessoal ficou, demônio, não sei o que, aí só pra dar colocar, digamos, aquela lenha, eles fizeram também o símbolo do BSD, aquele demôniozinho lá. Que é muito bonito. Eles usam também como acrônimo, né, de Disk and Execution Monitor. Mas eu acho que isso foi inventado na época só pra tirar esse negócio de demônio, assim. O que eu já li e tal, já vi também gente falando em palestra, sempre é essa relação, na verdade, de entidade. Sim, sim. É, eu também não sei se é do latim, não tenho certeza de onde vem, mas eu também já li várias referências que falam que o original Daimon seria a entidade. O que você for ver seria mais ou menos isso, porque quem que controla um Daimon? Não é o usuário, é uma entidade fictícia ali, sei lá. Capiroto. Kakaroto. É, no geral, o Daimon padrão então do Linux, ele vai carregar com o PID 1, é isso mesmo, né? Isso. É que na verdade, assim, os sistemas Unix, eles têm uma arquitetura de... Tu tem, né, o kernel, tá, ele inicia e ele executa um processo principal. Então esse processo principal, né, inicial, é o init. E a partir dele é feito o fork, né? Então pega o processo do init, faz uma cópia, e a partir dessas cópias que inicia um outro processo. Legal. Que essa é a forma como o Unix, tá, os sistemas Unix-like funcionam. O Windows é um pouco diferente. É, o próprio init, ele vem do Daimon do Unix, que era o System V, né? Ou System 5, que ele foi criado pela AT&T em 83, e quando ele chegou na versão 4 dele, ele foi responsável pela maioria das versões comerciais do Unix. E daí que vem as derivações dos Daimons que a gente tem hoje, entre eles o init, né? E acho que daqui a gente pode puxar aqui para falar um pouquinho do init, que é o Daimon que durante muitos anos reinou e ainda reina em determinadas distribuições, né? Exato. Você como defensor do init, você vai falar pra gente. Não sou defensor do init, na verdade ele tem... O init, ele tem alguns problemas principais, né? O primeiro é o esquema de inicialização, né? O computador, ele vai iniciar. Antigamente só tinha um processador, então só tinha um processo rodando por vez. Eu expliquei na minha série ali de artigos no meu blog, né, parte de troca de contexto. Na verdade, o que que acontece? Para um computador, né, antigo, que só tinha um núcleo, processar, parar um processo e iniciar outro, ele tem que fazer a troca de contexto, né? Tem que pegar tudo que está no processador, jogar para a memória, pegar tudo que está na memória do outro processo, colocar de volta o processador, processar e ficar fazendo essas trocas de contexto para cada processo. Sim. Então, como os primeiros computadores só tinham um núcleo, era extremamente custoso fazer, e, quer dizer, na verdade ainda é extremamente custoso fazer esse processo, né, de troca de contexto. Valia mais a pena tu iniciar um serviço, esperar ele iniciar, né, terminar de processar tudo e iniciar o próximo. Então, era sequencial, né, a inicialização dos serviços. E hoje aí tem computadores aí, por exemplo, o meu tem 4 núcleos físicos, então, pô, dá para subir 4 processos, né, separadamente. E aí usar o init fica mais lento porque, pô, teria tipo 3 núcleos ali que poderiam estar iniciando outros processos, mas eles ficam parados porque não tem o que processar, né? Porque ele só consegue trabalhar com um núcleo, é isso? Não é que ele só consegue trabalhar com núcleo, mas ele inicia um processo e espera ele terminar para iniciar o próximo. Uhum. E aí vai do processo, né? Às vezes o processo pode iniciar uma thread, alguma coisa, e aí acabar utilizando os outros núcleos ou os processos que já estão ativos. Se ele tiver alguma coisa para processar, né, depois de ter iniciado, né, também pode usar os outros núcleos, mas ele tem que esperar terminar de iniciar um serviço para iniciar o próximo, né? Esse que é o então, basicamente, principal a gente, problema do init. A gente pode dizer que a inicialização pelo init não é escalonável, seria isso? É, mas basicamente isso. E o segundo problema do init é que ele também não tem um esquema de dependências dos processos, né? Então, por exemplo, eu quero subir um servidor web. Mas para subir um servidor web, primeiro tem que configurar a interface de rede. Ele não tem o init não identifica isso automaticamente, né? Ele não sabe que ele tem que iniciar primeiro a rede e depois iniciar o servidor web. Então, tem um esquema que o próprio ou usuário ou distribuição, né, acaba fazendo isso pelo usuário, de definir a ordem, né, dos inicialização dos processos, né? Por isso que às vezes tu olha lá nos sistemas Linux, né, o Unix em geral, tem barra etc, barra rc, o run level, né, ponto d, uhum. Aí tem lá s, dois números e o nome do serviço. O que que significa? Ele vai pegar e iniciando todos os serviços. Começa lá. Quais são os serviços zeros? Inicia. Qual o serviço 1? Inicia. O serviço 2? Inicia. O serviço 3? Inicia. Vai seguindo essa ordem, né? Mas o usuário ou distribuição tem que fazer isso manualmente, né? O init não sabe que, eu quero iniciar esse serviço, mas tem que iniciar o outro. Existem, né, algumas alternativas que fazem esses esquemas e tal de calcular dependência, mas que eu saiba, nenhum funciona bem depois que o sistema iniciou. Eles funcionam bem quando o sistema vai iniciar, mas depois que ele iniciou, as dependências já não funcionam muito bem. Ele não tem essa inteligência, né, de saber, não, esse processo precisa daquele e daquele outro. Sim, esses dois são os dois principais problemas do init, né, para os sistemas atuais, né, porque antigamente isso não tinha tanto, não influenciava tanto, né. É, pode falar, Jonathan. Não, sou eu. Ah, o Rafa. Aí, por exemplo, tu tem, sei lá, um servidor de DNS com named e tu tem um problema para subir a rede. Pelo init, ele já não iria subir o processo de DNS, entendeu? E pelo systemd já não tem esse problema. Não, na verdade é assim, né? Se tu não iniciar a rede, ele vai tentar iniciar a rede. Ok. Ele vai lá, tipo, dá o status lá, ok, ou error e tal. Mas ele ia tentar iniciar o DNS de qualquer forma, né? A única coisa, talvez, se ele estivesse esperando um bind para um IP específico de interface, pode ser que ele não inicie. Ou se ele estiver fazendo bind 000, ele vai iniciar, só que... Ele vai subir pela localhost. Apesar de que, provavelmente, ele vai conseguir subir a loopback, então... Sim, ele vai subir pela localhost, mas, obviamente, não vai funcionar, né? Geralmente o próprio daemon faz esse controle. Por exemplo, o DHCPD, ele não inicia se não tem o IP fixo no range que ele quer distribuir. Sim, então, mas como o init não faz isso, no script que inicia o DHCP, eles fazem isso, né? Ele é obrigado a fazer isso? Sim, não é o init. Acho que para um usuário, para a gente explicar melhor, a maior representação do init seria o próprio etc initd. Eu não penso de um jeito mais fácil do dia a dia, assim, de a gente representar ele. Sim. Lá tu vai ter todos os scripts, né, que vão fazer a inicialização dos serviços, né? Por exemplo, quero iniciar um servidor HTTP no Apache. Eu posso iniciar, né, o processo do Apache na mão, depende um pouco, né, das distribuições, mas pode ser lá Apache 2, CTL ou HTTPD. Menos K, start, passa lá os parâmetros tudo na mão, ou fazer um script que inicie isso, né? Normalmente esse script é o que tá lá no init. Lá no initd, né? Isso. Hoje, onde que a gente tem o init.d como padrão? Red Hat CentOS 6. Ubuntu, né? Não, Ubuntu não já, é o init. Ele é upstart já faz algum tempo. Não é o init. É uma outra alternativa. Não é ele não, não é nem o initd e nem o systemd. Ele é um esquema que chama upstart. Ele é próprio. Mas ele é bem similar ao init, né? É meio que um fork, né? É. Então, é que assim, esse problema, né, quando começou a vir os dois processadores e tal, desde lá que já começou a pessoal olhar assim, vamos fazer algum esquema para melhorar isso, né, por causa dos problemas aí da inicialização. O pessoal já foi trabalhando, né, em cima disso, mas agora que realmente estão essas distribuições maiores estão realmente migrando, né, o Debian, o Red Hat e tal. O Debian, por padrão, ele ainda está no initd, é isso? Não, ele está no... A versão estável está no initd, né? Que esses aí não trocaram ainda. Mas o teste já está no systemd. E o Arch Linux? Porém, o Debian, ele ainda é compatível com os três sistemas de inicialização. O init, né? O systemv, o upstart e o systemd. Pode escolher entre qualquer uma das três. No Pelo menos no teste, né? Que agora eles fizeram isso. É, se tá no teste, em uma hora ou outra vai pro stable, é fato, né? Sim, é. Vai demorar um pouco ainda, mas vai acabar chegando. Tanto que eu tô usando Debian Test e continuo no init, eu não migrei pro Sysdemon. Bom, então a gente citou ali do o init, ele ainda tá muito presente no mercado. No entanto, a tendência é que ele aos poucos vá sendo substituído pelo Sysdemon. É, foi o, a alternativa, né, que as maiores distribuições estão adotando por padrão. E elas acabam puxando o mercado, né, logicamente. É, que na verdade é assim, né, se tu for olhar, existem algumas distribuições, né, que o pessoal usa como primárias, né, e a maioria vai derivando, né, então o Ubuntu é derivado do Debian, Fedora... Sim. É mais ou menos a versão de testing para o Red Hat e tal. Então, vai puxando, né? Todas as distribuições que são baseadas acabam seguindo o mesmo caminho. Sim. Bom, então, a gente explicando, o Sysdemon, ele seria ali uma versão mais moderna do Daemon padrão do Linux que vem para substituir o init. Acho que seria isso numa explicação mais crua, né? Mais direta. No Debian, né, na versão estável, se tu quiser, você até podia colocar o Sysdemon para rodar, apesar de não ser, né, tipo, oficial realmente. O que que tu precisava fazer? Instalava lá os pacotes do Sysdemon para ter lá, e aí tu tinha duas opções. Uma é na linha lá que tu faz o boot, né, do kernel, tu dizer, init, eu quero que tu busque o init da pasta tal. Ou simplesmente reescrever o sbin init, que é o do SystemV, né, padrão, colocava lá no lugar do SystemD, ele botava com o SystemD. E assim, o objetivo dele é exatamente suprir essas lacunas do init que a gente comentou. Eles querem oferecer para o usuário ali um framework, né, que possa calcular, esse serviço depende desse, esse aqui, mas esse eu não posso subir sem aquele outro. E que possa fazer isso de maneira concorrente, né? De maneira paralela. E já projetado para sistemas modernos, né? Sim, exatamente, exatamente. Para os computadores atuais. Sim, hoje em dia, cara, acho que é quase impossível você comprar um computador moderno que só tem um núcleo. É, acho que é bem difícil. Até esses celular tem quatro núcleos, é isso? Exato, o meu celular tem dois núcleos e já tem uns 3 anos o aparelho. O meu dizem que tem 8. Mentira, eu acho. Mentira! Cara, será que o PS4 é Sysdemon? Cara, eu acho que o PS4 é BSD e BSD não roda Sysdemon. Isso é até uma coisa que é o que a galera mais bate em cima. Que falam que os criadores lá do Sysdemon, lá, o pessoal da Red Hat lá, que eles são não contra, né, mas a sistemas não Linux. Então, que nem ali, o Sysdemon não roda em Unix, entendeu? É, que na verdade ele depende de algumas coisas do kernel do Linux para rodar. Porque hoje em dia a gente... E além disso, ele ainda precisa ser o dev, ele não consegue rodar de outra forma. Algumas coisas que precisa ser para rodar. Inclusive o dev foi escrito pelos criadores do Sysdemon e é uma dependência. Eu vejo isso como um foco. Eles fizeram um daemon com foco no Linux. Hoje, você pegar o kernel Linux... Não tem mais quase nada aí de Unix lá, cara. Pois então, chegou num tempo que a coisa tinha que evoluir, né, cara? Não tem como não perder essa retrocompatibilidade, cara. Sim. A não ser que os times estivessem muito unidos, coisa que eles nunca foram. O começo dos projetos. Né? Não tem como se manter. E eu acho que acabaram tomando focos diferentes, né? É, foi quase um obrigado Unix, mas agora a gente cresceu e vai seguir nosso caminho. É, por parte do Linux, sim. E acho que o caso BSD mais conhecido, que muita gente usa e nem sabe, é o macOS, né? Que muita gente usa ele e não tem nem ideia de que está usando um sistema BSD. Sim. Fora outros sistemas específicos, né? Mas isso falando de sistema voltado para o usuário. Bom, e a gente então falando do Sysdemon, ele vem com a proposta de substituir o initd. Já vem substituindo distribuições como Fedora, por exemplo, já rodam ele há umas 3 edições. Na verdade, desde o 15, porque agora é 15. Não, desde que foi para Gnome 3, acho que foi no 16. É que o eu não sei se foi desde a criação do Gnome 3 ali, ou como é que ficou, mas para rodar o Gnome, né, as últimas versões, pelo menos, atuais, tu precisa ter obrigatoriamente o SystemD. O Gnome já não roda mais em cima do init padrão, sim, ou sim. Alternativas. Não, o Gnome 3, pelo que eu me lembro, desde o lançamento ele tinha esse pré-requisito já, cara. É, eu não sei. Eu sei que ele precisa. Mas... quando foi isso, eu não cheguei a ver. E se a gente parar pra ver agora, a gente tá vindo... A gente já tinha o SystemD ali atuando em estações, né? Mas a gente sabe que isso não é tanto o forte do Linux. Agora, com a chegada do Red Hat e do CentOS 7, a gente vai começar a ter isso em servidores. É, mas não é esse o ano do Linux no desktop? Não, é 2015, a gente cravou. Ah, é, ano que vem. Ano que vem. Não pode falar 2015, tem que falar ano que vem. Isso, aí o cara tá ouvindo isso aqui em 2027 e ele vai ficar esperando ano que vem. Exatamente. Ano que vem. E a gente nunca vai estar errado. Porque sempre vai ser ano que vem. Sempre vai ser ano que vem. Exatamente. O cara vai escutar ano que vem, não, ano que vem. Na verdade já é, já estão fazendo isso, né, desde 98. Então agora com a chegada do Red Hat 7, que a gente vai começar a ver aí proliferando servidores com SystemD, né? Pelo menos os que migrarem para o Red Hat 7. E eu acho que os administradores, cara, vão sentir um belo do impacto. Porque ele ainda cria alias para os serviços mais básicos. Tipo, se eu der lá um Service Network Restart, ele vai mandar um alias para o SystemD. Não, e outra, é um alias, né? É um alias. Mesmo exatamente. É uma gambeta ali, um tchubirabirão. Mas na hora que você começa a instalar novos serviços, ele não cria mais initd, né, cara? Tá tudo em cima do SystemD. É um tapa na cara daquele com as costas da mão, assim, que pega os nós dos dedos na bochecha. É, mas isso é um negócio que tu tem que se preparar, né, cara? Esse é um dos fatos que, por exemplo, eu uso o Fedora. Como a gente trabalha aí com CentOS... E, querendo ou não, o Fedora hoje é o Red Hat de amanhã. Então, se tu já usa uma distribuição como o Fedora, por exemplo, tu já tá mais ambientizado. Sim, sim, claro. E, assim, eu acho que o SystemD... Eu tô tentando ver ele de uma maneira positiva, cara. Eu sou resistente à mudança. Tem hora que eu já fico puto, que eu falo, puta, mas eu já sabia onde tava isso no initd. Era só editar o script de inicialização, agora... Às vezes você fica meio perdido ali. Mas eu acho que ele tem vantagens. Por exemplo, se eu dou ali um SystemD status e um HTTPD, vai. Tá. Olha só. Ele é um log, pedir, cara. Tu vai pedir ele status, ele te mostra na tela o log. Sim. Cara, não faz sentido. É, perde um pouco aquela filosofia Unix de ser minimalista. Cara, mostrar isso... tipo, no console e jogar o menos possível de informação, né? Deixar o negócio mais limpo. Que daí, quanto menos informação tiver na tela, mais fácil é para tratar em scripts e tal, fazer os pipes de processos e tal. Cara, não, isso é não tem legal. Um log que te diz, é complicado também, tem os dois lados. Eu acho que assim... Eu já acho, por exemplo, o log ali, quando o log do serviço, pô, ele vem bem resumido ali, cara, ele vem... Não, assim, é legal ter uma opção que mostre essas coisas. O problema é que, tipo, o padrão dele ele já mostra muito sujeira, isso que é... Eu acho assim, eu ia chegar nisso também. Eu acho que a desvantagem do SystemD, eu tô vendo ele de uma maneira positiva, eu tô achando legal, mas a desvantagem é exatamente que ele muda um pouco a filosofia Unix-like, eu concordo com isso. Na verdade, eu muda bastante. Muda bastante. Tanto que, assim, o projeto dele, ele pretende chegar num ponto que até pra ver log você vai ter que usar o SystemD, cara. Na verdade, o Messages lá, né? Esqueci o nome do serviço agora. O Syslog. Syslog já no 107, Red Hat 7, tu já vai ver que tu não tem ele. Então, vai cara. Ter que dar lá um journal ctl-f, ou sei lá. E outro problema daí do SystemD é que justamente esses caras de log e tal, tudo é um binário que é horrível de fazer, por exemplo, parse, fazer a leitura. Então, tu é obrigado a usar esses caras aí, tu não consegue fazer, tipo, alternativas, tá? Não é um negócio... Por exemplo, você não consegue fazer um script que dá um grep no log e determinado, com base em determinado valor, em determinada informação, faz outra coisa. Isso não vai mais existir no Linux. É, por exemplo, tem o failutilban, que basicamente fica lendo os logs e achando tentativas de conexão. A partir de lá, esse host tentou conectar várias vezes, bloquear automaticamente no firewall. Isso tá bom, né? É, eu também assim, eu acho que isso poderia ser mais gradual, cara. E outra coisa que eu vejo como desvantagem do SystemD é que eu acho que ele consome um pouco mais de recurso, cara. Eu vejo que o núcleo do sistema como um todo fica um pouco mais pesado, o que também vai mais ou menos contra a própria filosofia Unix-like, né? É deixar enxuto, deixar leve, deixar tudo. É, que ele não faz exatamente, né, só uma coisa. Ele inicia o serviço, ele faz gerência de não sei o quê, ele dá os recursos de sei lá o quê. Ele faz uma montoeira de coisas, né? Então, às vezes, eu tenho aqui o, sei lá, meu serviço e tal, ele funciona lá tudo bem, tal, tudo certinho, não sei o quê. Pô, beleza, não preciso de um cara ficar monitorando lá se o serviço morreu e tal. E aí acaba consumindo recurso que poderia ser aproveitado para outra coisa, né? E, sinceramente, se eu precisar de um cara que fique monitorando toda vez meu serviço para ver se o serviço morreu, para levantar de novo, pô, o serviço tá horrível, né? Tem que... Arruma essa merda. Serviço mesmo, se corrige ali do que... Basicamente seria isso, arruma essa merda que tá caindo, é isso que o cliente vai te falar. Ou bota mais RAM. Bota mais memória, isso aí, resolve tudo. Só que aí, beleza, então eu tô desenvolvendo aqui um serviço, então não preciso me preocupar mais muito com estabilidade e tal, porque se der algum problema o SystemD vai subir ele de volta pra mim. Aumenta o nível, o gambiarra da informática básica, né? Antes a gente tinha que fazer um script e colocar no Chrome a cada 30 segundos para restartar o serviço. Não, antes agora o SystemD faz para mim. O serviço direito, né? Por favor. Isso, agora o SystemD faz para mim. Não, mas você sabe que eu sou adepto da gambiarra, né? Eu ia usar também, mas eu fiz isso essa semana, então... Clock maldito do relógio lá do servidor de e-mail, cara. Eu botei lá no Chrome a cada um minuto. Olha lá. É um NTP, olha aí. Olha lá o garoto se estender. Olha lá, coisa linda. Ô, Fábio, mas aí tu gosta da gambiarra, tu não vai dizer, tu não prefere poder abrir um script que é bash ou shell ali, fazer uma alteração direto no script que faz a inicialização do que aprender, sei lá, 300 mil parâmetros do framework lá para iniciar um serviço? Não, então, com certeza que eu prefiro, mas eu tô batalhando para não me colocar contra isso, cara. Não, assim, por quê? Porque é uma mudança, cara, que eu vejo como inevitável. É uma para outra, a gente só vai ter se estender. Assim, o pessoal do Debian, né, quando tava tendo a discussão, né, eles não tinham definido ainda por que eles iam migrar, eles tinham assim, ok, o system tem os seus problemas, a gente precisa migrar deles. A gente ainda não sabe qual, mas ele não vai ter que ser alterado, né? Vamos ter que escolher uma alternativa. Se vai ser systemd, se vai ser upstream, se vai ser... Vamos desenvolver alguma outra coisa... Eles não sabiam, mas tinha que ser mudado. Cara, eu acho fantástico você poder ter essa escolha. Ah, eu não gostei desse negócio aqui. Vamos desenvolver o nosso? Não. É uma escolha, pelo menos. Né? Uma coisa que eu gosto bastante do Debian é justamente o fato dele ter opções. Então, eu posso pegar Linux com init normal. Eu posso pegar com systemd, eu posso pegar com upstream. Eu quero usar o Debian, mas eu não quero usar Linux. Então, posso pegar o Debian com o kernel do BSD, posso pegar o Debian com o kernel do Herd. Tem opções. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu com a gente no trabalho. Há alguns meses, o MySQL soltou uma versão bugada. Quando ele era desligado forçadamente, o init dele não estava apagando o arquivinho do PID, né? E ele não subiu o MySQL de volta quando você ligava a máquina. Eu fui lá, editei o script no initd e fiz lá um if para ele apagar o arquivo de PID quando subisse, né? Quando isso acontecer nas máquinas rodando systemd, eu não tenho ideia do que fazer. Sim. O mesmo script? Ah, não. Como que eu vou fazer o mesmo script? Mas o teu script envolvia etc? Não, eu editei o script dentro do etc initd mysqld. Era uma sqld dentro do init.d, eu lembro. E realmente eu não sei como fazer isso no curso. É que assim, cara, aquela história hoje está no desktop. Agora que a gente vai começar a ver mesmo, cara, em servidor, não tem? Agora é a hora da verdade, cara. É como eu falei, é um caminho sem volta. É, vai ter que aprender ou compra uma enxada. E só complementando... muda para BSD. Isso. Tu tem a possibilidade de escolher, ah, não gostei desse, posso partir para outro. É mais ou menos, né? Porque o System D mesmo, quase todo mundo migrou. A Yart, Debian, sei lá, o Debian tá migrando, não sei. Mas é aquela questão, tipo, é meio forçado. Por exemplo... o Gnome, um exemplo. A partir da versão 3.8, ele é uma dependência para o System D, então... Não, ao contrário, né? O System D é uma dependência para o Gnome. É uma dependência, é. Se você ia ter que instalar o Gnome no servidor. Então, tu tem a escolha, mas é um negócio meio forçado. Não, a escolha que eu quis dizer é outro cenário. Do System D não tem volta, cara. É para onde vai e acabou. É, o mercado definiu isso. A Red Hat definimos. A Red Hat não é nenhuma amadora, né? Não, cara, mas tem um problema, é que é o seguinte, né? O cara que desenvolveu o System D é da Red Hat. Então, aí pessoal começou a usar o System D, o cara que tava desenvolvendo achou assim, pô, peraí, mas não tá pronto ainda. Como é que estão usando? Ele é sincero? Tipo, a própria pessoa que estava desenvolvendo, né, que fez todo o negócio, olhou assim, não, peraí, não tá pronto ainda para usar. Não, ele foi sincero, A gente tava falando que o System D, independente da gente gostar ou não gostar, ele é meio que um caminho sem volta, né? É o caminho para onde todas as distribuições estão indo, e eu não enxergo muito o que fazer. Eu concordo com algumas coisas, discordo de outras... Bem, who cares? Eu tenho que aprender e acabou. Não sei. Depende, no Debian eu não sei como é que vai ficar, né? Mas hoje tem as alternativas, né? Tu pode escolher. E como o Debian tem um esquema, né, de múltiplos kernels, ele vai ter que manter um init ou algum outro serviço ali, porque senão ele não vai ter a parte do BSD e Herding. Ah, sim, mas... Vamos ver, que o Debian tem Debian ARM, Debian BSD, né? Então eu acho que é um caso um pouco à parte. Mas no mercado, nas coisas que estão rodando em servidores, não sei, daqui a alguns anos eu acho que a gente praticamente vai ver System D praticamente dominando. É, agora eu só quero ver uma coisa. Se algum dia der algum problema no System D, o que, que o pessoal vai fazer? Não vai iniciar nenhum serviço, não vai subir nada, e aí? Para fugir para as colinas. Mas problema que diz o quê? Não sei. Deu, deu agora um crash. Ele é um ponto de falha único, né? É, deu um crash no System D. Você não tem outra opção para subir os teus serviços. E aí? Tu não pode simplesmente rodar o script na mão lá para subir. Comprou o Red Hat Enterprise Linux, paga $10,000 no mais. Sim, para o cara reinstalar o teu servidor. Muito bom. Eita! Assim, eu acho que... A Red Hat ela já costuma ser cuidadosa nessas coisas. Vai ter que ser 10 vezes mais com o System D. Que sim, é como com você certeza, falou. Porque agora não vai mais poder subir o serviço sem ele. Né? Você vai conseguir subir sem o script, né? Talvez executando ali tem que ver qual que vai ser a compatibilidade dos serviços, né? Se eles vão continuar ainda tendo essa opção. Eu não sei até onde a gente vai ter uma mudança estrutural nos serviços, né? Uma das características do System D é que quando ele termina um processo, ele termina todos os netos, bisnetos, filhos, que ele tiver de processo que ele trouxe, né? Então, se ele morrer, ele vai matar todos, consequentemente? Ninguém sabe, cara. Ainda não aconteceu. É que assim, como ele é o init, né? Para tudo, porque... Então, não assim... vai funcionar direito, mas... Imagina o seguinte, né? Se dá alguma coisa e ele não conseguir mais levantar nenhum serviço, tu não vai conseguir subir outros serviços, né? Isso que é a questão. Pode ser, tipo, o que tá rodando lá vai continuar rodando, mas levantar outros serviços ou reiniciar vai dar algum problema. E aí se você pedir pro cara reiniciar o servidor, pois o que aconteceu, não vai subir nem a rede, aí um abraço. Não, é justamente ao contrário. por exemplo, ele trata cada processo separado. Se não subir a rede, ele vai... Não, ele não vai subir nenhum processo que dependa da rede. Se estender? Sim. Exatamente. Quem faria isso era o init. Exato. E a rede, ah, deu problema, vai pro próximo. Não, ele trata para... Network, desconto, erro. Não, cara, o Sistender ele trabalha com dependência de processo. Você tem lá que o processo do Apache depende do processo de rede. Não, não. Trabalha não, com... Cara. O que não trabalha com dependência é o init, cara. Hoje, beleza. Tu acha que se não subir a rede... Não é que eu não acho ou não acho. É o que tá na documentação dele, cara. Não. É, assim, ele não pode é até... Que acho, não acho. Ele pode até subir outro serviço, mas o outro serviço não vai estar 100% rodando porque ele vai meio que, tipo... Tá lá iniciado um, sei lá, um estágio intermediário, aguardando para... Exatamente. Usar a rede. Ele não vai estar como up, né? Assim, não tivemos nem em Fedora nada, um crash nesse nível até hoje, né? Mas é um ponto de falha. Mas né? Eu concordo que ele... muito cuidado para não ocorrer. Não, e outra, assim, o teu sistema desicou. Beleza, zicou. Eu vou lá e logo no servidor, lá, ponho um teclado lá, um monitor. Como é que eu vou ver log? Pra saber o que aconteceu. É, então, tem aquele binário lá que é horrível pra ler, que pode tentar a sorte. É, você vai ter que ler um binário com uma sintaxe toda escrota, cara. Então, assim, eu acho que o projeto é muito bacana, só que ele também tá trazendo complexidade, cara. Eu tô dizendo complexidade é... Enquanto ele não der problema, quando tiver tudo funcionando pro usuário, pro administrador, beleza, vai ser transparente. Assim, a minha única preocupação é se um dia isso der problema também. E para a pessoa que... O desenvolvedor do Daemon, que vai rodar sobre o Sistender, por exemplo, o Apache, como que está sendo essa troca? É complicado ou não, ele não chega a sentir essa troca? Isso eu não sei dizer como funciona. Você conhece mais ou menos como funciona isso, Dudu? Então, também não sei da parte do serviço em si, né? Eu sei que o que muda, na verdade, é o script de inicialização, né? Que antes era o init, agora é meio que um conf, né? Eu acho que é a equipe das distribuições que faz isso, na verdade, né? Não sei. É, porque hoje, por exemplo, se a gente citou Apache, eu posso entrar no site do Apache, baixar ele, extrair numa pasta e executar na mão. Isso acho que não vai mudar. Entendeu? E isso é o... Se as próximas versões não começarem a depender de recursos do Sistender, que nem o Gnome, ok, tu vai conseguir fazer isso, né? O problema é se eles começarem a depender do Sistender. Entendi. Mas eu também não vou ter um script, por exemplo, que eu vou conseguir colocar dentro do NITD pra ele iniciar sozinho, né? É, não vai ser tão simples, né? Que nem é hoje. Hoje é fácil você fazer... ali um instaladorzinho do teu programa que joga um script de inicialização no NTD. Eu não tenho ideia de como funciona isso no Sistender. Mas existe um conf, pelo que vocês falaram, então, ou não? Ah, sim. Então, em vez de tu ter um script de inicialização ali, a forma, né, como o Sistender organiza as coisas é meio que um conf, né? Eu não cheguei a dar uma... usar realmente e tal, mas do que eu já vi enquanto ele ainda estava em desenvolvimento, né, era basicamente isso. Bom, e a gente tem até uma galera do site boicotesystemd.org que é extremamente contra o Sistender, né? Inclusive, sim, é uma leitura que eu recomendo, apesar do site estar em inglês, mas eles colocam ali várias razões pelas quais eles não concordam com o Sistender, que assim... Muitas delas são plausíveis. Eu sei que soa meio como um chororô e não tem o que fazer, cara. Não é um site que vai brigar com a Red Hat que fatura 300 milhões no trimestre. E eles não vão mudar de ideia. Ah, não, o cara fez um site aqui, quanto se estender? Vamos voltar atrás. Nenhuma possibilidade de voltar atrás. Não, é agora também, se eles voltarem atrás... Vai ficar complicado pra eles, né? Porque, sim, não tem nem como. É, não tem nem como, é impossível. Mas assim, é bom que você esteja ciente do que ele te traz de bom e também do que ele te traz de ruim. O que ele traz, assim, que eu acho legal é o gerenciamento de inicialização de serviço, tudo, eu acho que isso ficou mais fácil. Que nem, por exemplo, se eu dou um status num serviço pelo Sistender e ele tá parado, ele já me fala, isso aqui tá parado desde a data X, foi parado pelo usuário X. Cara, isso aí eu achei muito legal. E ele tem alguns comandos ali que facilitam. Apesar de ser uma sintaxe meio lazarenta, né? Nova, né? Nova, System CTL, blá, blá, blá, o serviço ponto service, isso eu achei muito esquisito até. É, ele consegue também subir um serviço sem ter realmente todas as dependências, né, levantado e tal. Então, por exemplo, a parte do syslog, ele sobe o serviço que precisa que o syslog esteja rodando, enquanto está subindo o syslog e tal, ele cria meio que um socket ali, fica armazenando tipo um buffer, tá, enquanto vai levantando o syslog. Então, por exemplo, a Apache lá já poderia, tipo, tá servindo nas páginas enquanto, tipo, tá tentando mandar as coisas lá, fica no bufferzinho, quando terminar de levantar o syslog e tal, ele pega, lê esse buffer e tal. É, tudo bem que o Apache, na verdade, ele grava direto lá nos arquivos, né, mas seria... É, acho que a gente tá citando bastante o Apache, porque é um serviço que todo mundo vai conhecer mais ou menos como funciona, né? Ele é muito difundido. Eu também gosto de usar ele bastante como exemplo. Sim. Bom, eu acho que assim, o que a gente tinha para falar, o que a gente tinha para contribuir sobre o SystemD, fica por aqui, né? Ah, sim. Considerações? Sei então, lá, eu não sendo certo agora. Agora é começar a usar para ver, né, cara? Eu acho que ele tem uma proposta muito boa, apesar de ele ser bem mais fechado que o que a gente está acostumado. É, mas aquele gerenciamento todo que ele faz é útil. Talvez ainda não está na forma que... Ou a gente ainda não se acostumou a ver ele da forma que a gente viu o init, né? Com uma facilidade imensa de trabalhar com os dados que ele trazia para a gente. Uhum. É, eu também penso assim, eu acho que ele tem problemas, ele é ponto de falha. Mas essa parte de gerenciamento de serviços eu acho bacana também. E vamos lá, cara. Vamos aprender esse cara aí, vamos pegar a manha. E ou eu compro uma enxada e vou carpir terreno. São as opções que eu tenho. Então, ele tem, né, as vantagens e desvantagens, né? Tem que ver. É, vai mudar um pouco, né? Se o pessoal migrar realmente para ele, sumir um padrão, ele muda um pouco a filosofia e tal, como o pessoal está acostumado a fazer as coisas. Isso vai ter que... É complicado, né? Porque, por exemplo, o pessoal que utilizava o sistema de versionamento, tá? Sistema de versionamento antes era complicado fazer merge e tal. Aí o pessoal começou a usar Git, começou a fazer merge. Aí o pessoal, opa, não, peraí, ficar fazendo merge, aí vai dar conflito no meu código e tal. O pessoal teve essa resistência, né, para parte de gerenciamento de código. Vai ter também, né, para implementar o SystemD, se ele realmente fica, continuar, né? Mas, por enquanto, não pretendo mudar para ele, não. Bom, beleza, vamos só dar um feedback aqui pro pessoal que comentou no último episódio. Não teve tantos comentários assim, mas acho que foram pertinentes. É, o Eric fez uma correção sobre o que a gente falou. Em determinado momento a gente disse que a ID Software, que é a empresa que faz o Doom, o Quake, ela em uma linha da história resolveu falar não pro Linux. Na verdade isso veio de cima, quando ela foi comprada pela ZeniMax, essa empresa ZeniMax, que não se interessa pelo Linux. O Eric fez essa correção. E ele também comentou que o Daikatana, que eu citei no último episódio, ele não é um jogo da id Software. Ele é um jogo do John Romero, que é o criador do Doom 2. Na época que ele fez o Daikatana, ele tinha saído da id Software e fez de maneira independente. Então acho legal a gente se retratar, porque a informação não foi completamente errada que a gente deu, mas ele deixou um pouquinho mais precisa. É legal passar isso para os ouvintes, né? E também tem o comentário do Enzo, que elogiou o nosso novo player, que agora não usa mais Flash e tem a opção do AGG, né? Sim. Então, beleza aí. Comentário noite, dele reclamando. Aí, né? É, então. Boa noite. Dudu. E foi legal. Foi, o feedback dele foi fundamental para a gente partir para esse lado aí. É, essencial, né? Então, essencial. Espera novos feedbacks, críticas ou não, pra gente melhorar. Estamos se ajeitando ainda, né? Exato. Tava vendo como é que a gente vai realmente fazer como é que é a melhor forma de disponibilizar, né, os episódios e tal. Ainda vou arrumar os feeds lá pra pegar, né, certinho e tal. Mas estamos evoluindo, é isso que importa. Bom, é isso daí. Contatos, vamos lá. Então, meu é arroba Jonathan Beber. Meu é arroba Scoss Rafa. URL do blog, Dudu. Então, é HTTPS, por favor. Que o último, acho que todos eu tive que corrigir para HTTPS, mas eduardoklosowski.wordpress.com, tem um link aí no post, vai estar na aba lateral, só procurar ali. Beleza, fala ainda comigo. Estou aguardando meu primeiro comentário. Aí, ó, vamos lá, vamos chover comentários no blog do Dudu. Falar comigo no Twitter, arroba Fábio L. Rodrigues. E o mais importante, piratasdainternet.com.br. Isso daí, valeu! Valeu! Falou!